Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente, ouvinte, para seus lábios, use a verdade. Para sua voz, use a oração. Para seus olhos, use a simpatia. Para suas mãos, use a caridade. Para sua atitude, use o perdão. Para seu coração, use o amor. E para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos lá, música, pois a pedida é música nesta manhã de domingo. O nosso negócio é música. Luiz Celso Rota, ele reside em Tirapina. Aliás, em Tirapina também amanhece o som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, o nosso gentil ouvinte, o senhor Luiz Celso Rota, em nossa sintonia nesta manhã, Lurdinha Pereira, que é a esposa do Rolando Boldrin, a esposa do Boldrin cantando a Lurdinha Pereira em O Que Eu Gosto. Chico Alves, o Rei da Voz, maravilhosamente defende, do Carlos Gardel, em Arranjo Lírio Panique, a melodia Meu Buenos Aires Querido, Mi Buenos Aires Querido. Chico Alves e o grande sucesso do Carlos Gardel, ainda para ele, que reside em Tirapina, pois em Tirapina também amanhece, ao som desta pedida, o senhor Luiz Celso Rota, do bom baiano Dorival Caymmi. Ele, Dorival Caymmi, cantando Festa de Rua. Gosto de soltar rojão, de soltar balão ou de correr atrás. Na noite de Santo Antônio ou de São João, como um garoto faz. Gosto de rodar peão na palma da mão, isso me satisfaz. Mas do que eu gosto mais é do carinho que você me faz. Mas o que eu gosto mais é do carinho que você me faz. Gosto de livrar amigo de qualquer perigo pra viver em paz. Gosto de fazer o bem, mas de fazer o mal eu sou incapaz. Gosto de andar direito pra impor respeito até com Satanás. Mas o que eu gosto mais é do carinho que você me faz. Mas o que eu gosto mais é do carinho que você me faz. Gosto de sentir saudade da felicidade que alguém nos traz. Gosto de ter liberdade sem autoridade de um capataz. Gosto da fatalidade da maioridade que me fez rapaz. Mais do que eu gosto mais é do carinho que você me faz. Mas o que eu gosto mais é do carinho que você me faz. Gosto de ser pobre assim, mas ter no boletim da minha vida um as. Pra quando chegar o fim, ninguém falar de mim e eu morrer em paz. Gosto de ouvir Noel, de Vila Isabel, um dos maiorais. Mais do que eu gosto mais é do carinho que você me faz. Mais do que eu gosto mais é do carinho que você me faz. Buenos Aires, distante, onde eu de novo avistar, serei feliz. A luz da lua do arrabal de em que nasci é testemunha de mil promessas de amor. E a sua luz suavidor eu encontrei, aqueles olhos de raríssimo fulgor. E quando um dia eu regressar ao meu país, como a andorinha que regressa no verão, tenho certeza que então feliz dentro do peito baterá meu coração. De Buenos Aires, terra florida, terra querida, cheia de amor. ao teu abrigo não há engano. Passam os anos e esquece a dor, passam em bandos as lindas esperanças, chegam lembranças de doce emoção. E ao lembrar-se minha cidade, foge a saudade do meu coração. Quero rever o roseral do meu jardim, que abre as flores pelas noites de luar, e a janelinha azul da rua em que eu nasci, onde de tarde o meu amor vem debruçar. Nas noites claras quero ouvir uma canção, e algum boêmio canta ao som do violão. Em horas mortas quero escutar um bandoneão que passa ao longe a soluçar. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. A Conceição da Praia está embandeirada, de tudo quanto é canto muita gente vem. De toda parte vem um batifundo de samba, batuque, capoeira e também candomblé. O sol está queimando, mas ninguém dá fé. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. Conceição da Praia está embandeirada, de tudo quanto é canto muita gente vem. De toda parte vem um batifundo de samba, batuque, capoeira e também candomblé. O sol está queimando, mas ninguém dá fé. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. Oh, venha me valer. Oh, venha me valer. Thank you.